Hoje o tema da nossa palestra se chama O Medo de Ficar Doente. Nós somos o que pensamos, ou seja, nos lembramos da frase mente sã e corpo sã, uma frase sábia e dita por um filósofo grego há 460 anos antes de Cristo, e com certeza nos traz muito ensinamento até hoje, pois a nossa vida cresce e vibra sempre em tudo que pensamos. Então essa frase, mente sã, corpo sã, ela vem nos chamar a orar e vigiar. Então se a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ler lá, orar e vigiar. Por que orar e vigiar? Porque tudo começa nos nossos pensamentos. Então o nosso cérebro, o nosso pensamento é a fonte de tudo, né? Tudo que a gente recebe, tudo que a gente emite, começa no pensamento. As intuições espirituais, os bons pensamentos, tudo. E a gente emite o nosso desejo e o nosso pensamento, aquilo que a gente tem interiormente. Então a gente conseguir trabalhar os pensamentos, né, e direcioná-los para bons caminhos, para bons exemplos, para boas atitudes, é a melhor coisa que cada um tem a fazer, né, para seguir um caminho equilibrado, um caminho bom. Então essa frase, mente sã e corpo sã, ela é muito antiga e às vezes a gente se esquece dela. Né? Há 2.400 e poucos anos atrás, essa frase foi dita por um filósofo grego. E ela faz parte da nossa caminhada até hoje. Devemos também sempre procurar mantermos o nosso pensamento elevado positivamente, para que o universo trabalhe em prol do nosso crescimento em todos os aspectos, pois semelhantes se atraem e temos sempre fé, amor e esperança. É, então, como o nosso pensamento ele atrai na energia e na vibração que a gente está vivendo no momento, né? Aí entra em ação a lei da ação e reação, ou seja, eu emito e recebo por aquilo que eu emito. Então, você tem os bons pensamentos, né? Boas atitudes, a gente coloca isso para fora, pensamentos são ondas eletromagnéticas, né? De energia. Então, da mesma forma que eu emito os pensamentos, eu recebo eles de volta para mim. Então, se a gente tem pensamento bom, pensamento positivo, se eu emito isso, eu recebo isso tudo de volta. E não só o pensamento eu recebo de volta, eu recebo também as entidades espirituais de pensamento bom, que estão sempre ao nosso lado, nos guiando, nos orientando, seja lá nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais, e outras entidades de luz que se aproximam da gente por aquilo que a gente pensa, né? Porque nós nos atraímos por semelhança. E assim é em tudo, né? Nos relacionamentos, no trabalho, nas amizades, tudo a gente se atrai por afinidade. E as entidades espirituais não fazem diferente disso, elas se atraem por aquilo que a gente é. Então, quanto mais elevado e mais positivamente eu tiver meu pensamento, melhor coisa eu vou atrair para mim e vou estar cercado de entidades. Outra coisa é quando a gente fala sobre a fé, o amor e a esperança. São três palavrinhas interessantes, né, que nos dão força e nos ajudam muito a gente estar com o nosso pensamento positivamente ativado. Fé. Hoje é inadmissível uma pessoa pensar em viver sem ter fé, sem acreditar em Deus, sem acreditar em algo, sua crença, seja lá o que ela, em que ela acredite, a pessoa tem que ter fé em algo, né? Senão a gente não vai para frente. A gente tem que acreditar em algo maior que guia nosso caminho, assim por adiante, nossas atitudes, né? O amor. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com amor, seja no trabalho, seja na relação, seja na amizade, a gente fazer sempre com amor aos outros. E a esperança. A gente tem sempre esperança que sempre existirá algo melhor para nós. Então, se a gente tem esse pensamento positivo, né, envolvido por essas palavras, fé, amor e esperança, a gente está sempre positivo. Mas o que é o medo? Né? Porque o tema de hoje é medo de ficar doente. O medo é um sentimento de apreensão causado por um perigo iminente, ou também causado pelo desconhecimento que eu tenho sobre algo. Normalmente, assim, a gente tem desconhecimento ou desconhece alguma coisa, eu tenho medo daquilo. Então eu tenho medo, tenho preconceito, por quê? Porque eu não conheço aquilo e aquilo me afasta, né? Me distancia. Então o conhecimento também, falta de conhecimento também causa tudo isso na gente. O medo do desconhecido. Como por exemplo, medo da morte, né? Por que eu tenho medo da morte? Porque talvez eu não conheça o significado da morte, não sei se a morte existe, se ela vai acontecer só uma vez, se não, se milhares de vezes, então. Essas coisas a gente tem medo, mas medo por quê? Porque a gente não vai buscar conhecimento, não vai ler sobre isso, não vai se informar. Quando a gente busca conhecimento e informação sobre algo que desconhece, A gente passa a perder o medo, passa a perder o preconceito, assim por adiante. Medo de doença. Agora está em auge a tal da gripe suína, gripe A, então nós temos medo disso. Mas por que medo, né? A gente não precisa ficar trancado em casa por causa de uma doença. Basta a gente se proteger, basta a gente tomar conhecimento do que é essa doença, o que ela faz, o que ela causa, como pega, assim por adiante. Aí a gente fica tranquilo. Então o medo pode ser visto também como uma forma... Ele pode ser visto como uma forma de energia negativa, e ele o é. O medo, ele causa na gente apreensão, e a gente fica num estado de energia negativa. Então, eu fico num estado vibratório de energia negativa. Daí o que acontece? Eu atraio mais energia negativa para mim. Daí aquele medo que era desse tamanho, ele começa a ficar monstruoso, né? Por quê? Porque eu vou me cercando de energias negativas. Então, por isso que acontece cada medo, para ter mais medo das coisas, porque o medo é uma forma de uma energia negativa que a gente tem. E a gente vai ficando mais negativamente ainda. A doença, ela não é uma causa, e sim uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos, né, espiritual e material. Tudo começa no nosso perispírito. Então, a maioria das nossas doenças são causadas sempre por problemas de energias negativas que a gente vai acumulando dentro da gente. Então, elas vão em cima do perispírito, né? O nosso perispírito é onde tem os centros vitais, os chakras, né? Então, o que acontece? Os centros vitais dos chakras são os centros de energias que trabalham para circular nossa energia no nosso perispírito. E se esses chakras vão se enchendo com energias negativas, né, a gente para de funcionar os chakras como eles deveriam ter que funcionar. O controle das energias é feito através dos pensamentos e dos sentimentos. Portanto, possuímos energias que nos causam doenças, porque somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Então, tudo é no pensamento, tudo no pensamento. Então, se a gente trabalha o pensamento positivamente, a gente fica livre de tudo. A gente nunca pega uma doença por um motivo desses, né? A gente pode também classificar as doenças em três tipos. Tem a física, tem a espiritual e tem aquelas atraídas, né? O que é uma doença física? São aquelas causadas por nós mesmos, né? Um tombo, uma queda, se eu exagerei na minha alimentação, vou ter um mal-estar. Então, eu causei uma doença para mim mesmo, uma doença física que eu causei. As doenças espirituais são aquelas provenientes das nossas vibrações. Então, se a gente está lá com o nosso pensamento negativo e negativo e aquela negatividade toda, mais negatividade vem para mim. E isso vai se acumulando dentro da gente e geram as doenças do perispírito e dos perispíritos, parte espiritual, ela se transfere para o físico, né? Então, quando a gente está com a doença na nossa parte física, é porque o perispírito já foi para o brejo, né? Porque vem tudo dele, sai do perispírito e vem para o nosso corpo físico. E aquelas doenças atraídas, que a gente chama doenças geradas por sintonia, sintonia de fluidos negativos através de vibrações semelhantes entre os seres. Ou seja, se eu estou aqui vibrando uma energia negativa, eu capto a energia negativa de outro ser e isso vem para mim, e parece que a gente sente a energia negativa daquele outro em nós. É como acontece às vezes, eu às vezes até falava isso, né? Quando a gente entra num ambiente e a gente sente aquele troço carregado, aquela energia ruim, né? Por que eu sinto aquilo lá? Porque a gente está vibrando aquilo que está passando naquele local. Porque se eu tiver com a minha energia elevada, a gente não vai sentir nada. A gente vai se sentir bem, protegido. Então, se eu estou com uma energia positiva e negativa, e eu entro num ambiente que é ruim, a gente julga como ruim, a gente parece que recebe aquele choque de energia negativa, né? E a gente sente, fala, bah, esse ambiente aqui está carregado, está pesado. A gente está na mesma sintonia. Não é que o ambiente está carregado, nós estamos vibrando na mesma sintonia. Por isso que a gente sente aquilo lá. Então, essas doenças atraídas, que a gente chama, são aquelas que a gente pega através de fluxos de energias negativas entre os seres que vivem na mesma intensidade, no mesmo padrão. A cada pensamento, emoção, sensação ou sentimento negativo, o perispírito imediatamente adquire a forma naquilo que estamos vibrando, né? Ou seja, ele capta tudo, como se fosse um para-raio. Tudo vem para dentro dele. Durante os momentos de indisciplina, o homem mobiliza e atrai fluidos primários e grosseiros, os quais se convertem em um resíduo denso e tóxico. Não deixamos de esquecer também da ação vibratória dos seres desencarnados que nos cercam. Né? Então, além dessa energia que eu estou vibrando com aquele ser que está na mesma frequência minha, o que, é que vai acontecer? Eu vou estar cercado também de entidades do mesmo padrão vibratório que vão estar lá, jogando em mim, no mesmo padrão, tudo aquilo que eu estou pensando. Então eles vão estar lá atuando em mim, ou seja, se carregando e trocando comigo na forma e no estado que eu me encontro. Então, se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você só atrairá isso. Não tem outra, é a lei da ação e reação. Então, se a gente passa o dia, às vezes, vibrando isso, ou então o rancor, uma mágoa de uma pessoa que fez pra gente lá, eu passo o dia inteiro remoendo aquilo de mim, o que, que eu vou colher? Isso, né? Rancor e mágoa dentro de mim. Isso vai aonde? Lá no perispírito causar a doença. E depois vem pro corpo físico, né? Então eu fico remoendo aquela mágoa, aquele rancor, aquele negócio todo lá, aquela bola fica lá dentro lá, daqui a pouco tá lá uma úlcera, uma gastrite, uma outra coisa. O que, que é isso aí? São essas energias negativas que a gente fica cultivando dentro da gente. Então os outros às vezes nos fazem mal, e em vez de outros se preocuparem que fez o mal, não, a gente que se preocupa, né? Então fica carregando aquele peso lá. Então o que acontece? Aflora a doença. Não esqueçamos também, somos tudo o que pensamos. Se você pensar no mal, na dor, na doença, de uma forma negativa, estará vibrando para atraí-la para si. Mas se você pensar positivamente na saúde, na alegria, na prosperidade, no amor, na esperança, sua vida tomará esse caminho, né? Então, cabe a cada um de nós escolhermos aquilo que a gente quer vibrar. É lógico que às vezes a gente não consegue estar num padrão vibratório positivamente todos os dias, né? Todo momento, a todo instante. Às vezes a gente dá uma queda, a gente está para baixo e tal, mas a gente tem recursos e ferramentas para a gente se levantar novamente. Então, orai e vigiai. Tem oração, tem livros, tem leitura, e assim por diante, né? Para falar um pouco mais desse tema, eu chamo o Mitch.